Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa mora. Preciso te sentir todo dia e olhar pra...